A seguir, Tarde Cultura. Vozes. Gravações selecionadas do canto coral por Naomi Munakata. Vozes. Quinta-feira às 8 da noite, com reapresentação domingo às 19 horas, aqui na Cultura FM. Bach. A música de Johann Sebastian Bach, com comentários de João Carlos Martins. Todos os sábados, às 7 da noite, na Cultura FM. Cinema Falado, com Luciano Ramos. Até o dia 8 de junho, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e a Cinemateca Brasileira apresentam a mostra 1968 no cinema, envolvendo também a sala da Galeria Olido e o Sinusp Paulo Emílio. É uma retrospectiva batizada com o título Utópicos e Rebeldes, a geração que disse não, que inclui ainda uma exposição iconográfica, apresentações teatrais, debates e lançamentos de livros. No caso específico do cinema, o ano de 68 marca um momento em que os questionamentos comportamentais e sociopolíticos da época são levados à tela por meio de uma abordagem estética renovadora que pretendia romper com as convenções do cinema clássico. Ao mesmo tempo, o ano de 1968 é tema de inúmeros filmes dedicados a retratar aquele momento histórico. São esses, portanto, os dois aspectos da herança cinematográfica de 68. A mostra oferece um panorama da produção do período e, ao mesmo tempo, destaca alguns dos mais marcantes filmes sobre aquele momento histórico realizados posteriormente. Aliás, o crítico Luiz Anin observou que, enquanto os filmes do período se mostram irreverentes, fragmentados ou debochados, aqueles feitos sobre ele resultam mais comportados do ponto de vista estético. Esse é o caso de obras como Batismo de Sangue, de Alvésio Raton, ou o documentário O Sol, Caminhando contra o Vento, de Marta Alencar e Tetê Moraes. Entre as produções da época se destacam os indispensáveis Terra em Transe, de Glauber Rocha, e O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Cinema Falado. OSESP ao vivo. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, em gravações exclusivas. Sábado, às 4h30 da tarde, com reapresentação quarta-feira, às 22 horas, pela Cultura FM. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz, ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz, telefone 21823081, www.culturafm.com.br, emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Boa tarde, são 3 horas e 5 minutos e eu sou o Fábio Malavalha, abrindo com notícias e informações o Tarde Cultura desta quarta-feira, 28 de maio de 2008. Em abril, o total de pessoas trabalhando com carteira assinada na Grande São Paulo atingiu o maior nível dos últimos 16 anos. É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pela Fundação SEAD, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Segundo o levantamento, dos quase 9 milhões de trabalhadores ativos no período, 46,5% estavam formalmente contratados. Outro dado da pesquisa mostra que os autônomos estão perdendo espaço no mercado de trabalho. De 1992 para cá, a participação passou de 20% para os atuais 18%. O novo presidente do Líbano, Michel Suleiman, ignorou as restrições da oposição e pediu ao primeiro-ministro interino, Fouad Siniora, que forme um novo governo. A oposição, liderada pelo Hezbollah, considera a indicação inaceitável, já que qualifica Siniora como um empecilho à reconciliação nacional. Apesar da rejeição, o Hezbollah precisa de votos para barrar a indicação de Siniora no parlamento. As facções rivais libanesas aceitaram formar um governo de unidade nacional como parte de um acordo mediado pela Liga Árabe. Vamos ao trânsito em São Paulo. A CET registra agora 35 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Os piores pontos estão na marginal do Rio Tietê em direção da rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Cruzeiro do Sul até a da Casa Verde, pela Via Expressa. E na Luiz Inácio de Anhaia Melo, em direção do centro da cidade, desde a Salim Farah Maluf até o Viaduto Grande São Paulo. Predomina o sol sobre a capital paulista. Há pouca variação de nuvens e, neste momento, aqui na Água Branca, na Zona Oeste, os termômetros marcam 26 graus. Nós voltaremos a informar dentro de uma hora e, a partir das 7 da noite, você acompanha os principais fatos do dia ouvindo o Jornal Atenção Brasil. Nossos amigos, os nossos ouvintes sabem que é possível participar do programa pelo telefone 2182-3081 ou mesmo entrar em contato e fazer sugestões pelo endereço eletrônico tardecultura@culturafm.com.br. Escrevam o telefone, para nós é um prazer receber os contatos, as sugestões de vocês. Com o conjunto Imusity, abrimos esta tarde musical ouvindo o concerto em sol menor, índice RV-152, composição de Antonio Vivaldi. Ouvimos com I Musici o concerto em sol menor de Antonio Vivaldi às 3 horas e 14 minutos. André Ernest Modeste Gretry foi um compositor nascido no então Principado-Bispado de Liège, atualmente uma cidade da Bélgica, em 1741, e que a partir de 1767 trabalhou na França e adotou a nacionalidade francesa. Ele faleceu em 1813. Ouviremos de sua autoria o Concerto para Flauta em Dó Menor, tendo Marc Grauels à flauta e a Orquestra de Câmara da União Europeia, conduzida por Dimitri Demetriades. Thank you. E assim, com o flautista Marc Grauers e a Orquestra de Câmara da União Europeia, conduzida por Dmitri Demetriades, ouvimos o concerto para flauta em Dó Maior, de André Ernest Modeste Gretry, compositor belga, que foi, durante seu período de vida, entre 1741 e 1813, o principal compositor de óperas cômicas francesas do período. Compôs cerca de 50. São 3 horas e 30 minutos em ponto e nós seguimos com uma peça de Tchaikovsky, a abertura fantasia Romeu e Julieta, gravação da Filarmônica de Berlim, conduzida por Herbert von Karajan. Esta foi a Orquestra Filarmônica de Berlim, regida por Herbert von Karajan, na interpretação da abertura fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. São 3:52. E agora acompanhamos Franz von Suppe na sua abertura Uma Manhã, Uma Tarde e Uma Noite em Viena. Interpretação da Orquestra Sinfônica de Montreal, conduzida por Charles Dutoit. Essa foi a abertura Uma Manhã, Uma Tarde e Uma Noite em Viena, de Franz von Suppé, pela Orquestra Sinfônica de Montreal, conduzida por Charles Dutoit. São 4 horas, 1 minuto. O Supremo Tribunal Federal decide hoje se libera as pesquisas com células-tronco embrionárias. Dos 11 ministros, 4 já votaram. Mais informações de Brasília com a repórter Ana Seidel. A ministra Carmen Lúcia votou favorável às pesquisas com células-tronco embrionárias, seguindo o voto do relator Carlos Aires Brito e da ministra Ellen Grace aqui no Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, apenas o ministro Carlos Alberto Menezes Direito considerou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Ele é favorável às pesquisas desde que o uso das células-tronco não representem a destruição do embrião. A liberação ou não das pesquisas deve ser decidida ainda hoje. Faltam 7 votos. Neste momento, o ministro Ricardo Lewandowski lê o voto dele. Mais informações no Atenção Brasil às 7 horas da noite. Trânsito. A CET registra agora 44 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas na capital paulista. Os piores pontos estão na marginal do Rio Tietê, em direção da rodovia Castelo Branco, desde a Ponte Cruzeiro do Sul até a da Casa Verde, pela Via Expressa. Na Luiz Inácio de Anhaia Melo, no sentido do centro, entre a Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo, e no corredor Norte-Sul, a partir da Praça da Bandeira, em direção do aeroporto. Temos sol e tempo seco sobre a capital, não há previsão de chuvas. Neste momento, aqui na Água Branca, Zona Oeste, os termômetros estão na casa dos 27 graus. E nós voltaremos a informar dentro de uma hora. A partir das 7 da noite, você acompanha os fatos do dia e as notícias mais importantes ouvindo o jornal Atenção Brasil. Miroslav Rostropovich, à frente da Orquestra Nacional da França, interpreta Prokofiev, depois do intervalo. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site www.culturafm.com.br. O Banco Daicoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco Daicoval, apoio à cultura, um compromisso do Banco Daicoval. Pergunte ao maestro. Tudo o que você sempre quis saber sobre música, mas tinha medo de perguntar. Com o maestro João Maurício Galindo. Olá, amigos. Continuo atendendo a um ouvinte que fez várias perguntas sobre ópera. Hoje a pergunta é a seguinte. Maestro, na ópera, são usados recursos eletrônicos para auxiliar os cantores, como microfones para amplificar a voz? Caro ouvinte, quanto aos microfones, eles costumam ser usados nos musicais em estilo norte-americano. Taylor's oldest time, true as it can be. Mas na ópera de tradição europeia, eles nunca são usados. Isso tem a ver com a concepção musical de cada tipo de obra. Óperas como as de Verdi, Puccini ou Mozart foram escritas num tempo em que não havia microfones. O compositor contava com a potência natural da voz do cantor. Imagine, se um tenor lírico tiver que cantar com microfones, ele não vai poder soltar o seu vozeirão. Vai ter de cantar de um jeito mais contido, senão os alto-falantes podem literalmente estourar. Isso pode até ser confortável para o cantor, mas descaracterizaria a música. Agora, um recurso eletrônico utilizado hoje em dia são os monitores de áudio ou vídeo. Por exemplo, numa cena feita bem no fundo do palco, os cantores podem ter dificuldade em ouvir a orquestra. Então, o som da orquestra é captado no fosso por microfones e tocado em alto-falantes que ficam lá atrás, nas coxias. Assim, os cantores podem ouvir a orquestra sem dificuldade. Pode haver outro caso, por exemplo, o coro ter de cantar fora do palco. Eles normalmente não poderiam ver os gestos do maestro. Assim, para poder ver os gestos, são utilizados televisores. Os gestos do maestro são captados por câmeras no fosso e transmitidos através dessas telas de TV para os cantores que estão fora do palco. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima vez. Pergunte ao maestro. Faça sua pergunta pelo e-mail pergunte@culturafm.com.br ou pelo telefone 2182-3082. Cultura FM de São Paulo. Caleidoscópio. A música contemporânea em audições comentadas por Almeida Prado. Domingo às 10 da noite na Cultura FM. Caleidoscópio. Rádio Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta. Você sintoniza o 103,3 da Cultura FM de São Paulo e ouve agora a Orquestra Nacional da França, conduzida por Mstislav Rostropovich. Ouviremos a Sinfonia número 4, Opus 47, de Sergei Prokofiev.

Ouvimos a Orquestra Nacional da França, conduzida por Mstislav Rostropovich, na interpretação da Sinfonia número 4, Opus 47, de Sergei Prokofiev, às 4 horas e 36 minutos. E agora teremos o trio para violino, viola e cello, em Ré maior, uma obra de Karl Dieters von Dietersdorf. A gravação é do Trio de Cordas de Viena. Thank you. Ouvimos o trio de cordas de Viena na interpretação de uma composição de Karl Dieters von Dietersdorf, o trio para violino, viola e cello em Ré maior. São 4 horas e 46 minutos. Agora teremos uma peça do compositor da Boêmia, Johann Stamitz, nascido em 1717 e falecido aos 40 anos, em 1757. Um versátil executor de uma grande variedade de instrumentos e especialmente conhecido por seu trabalho com a orquestra de Mannheim, que ele ensaiou até transformá-la naquilo que um visitante inglês, o Dr. Burney, chamou, anos mais tarde, de um exército feito só de generais. Teremos o seu concerto para a flauta na interpretação do flautista Peter Capum e da Camerata Romana, dirigida por Eugène Duvier. Ouvimos o flautista Peter Capoun e a Camerata Romana, conduzida por Eugène Duvier, na interpretação do concerto para flauta de Johann Stamitz, às 5 horas e 1 minuto. O governo da África do Sul anunciou que vai auxiliar as pessoas que fugiram das casas delas por causa de ataques contra estrangeiros no país. Segundo o porta-voz do governo, Halangwani Mulaudzi, serão construídos novos abrigos para atender as vítimas da xenofobia. Os ataques xenófobos na África do Sul já mataram 56 pessoas e quase 50 mil estrangeiros foram forçados a deixar o país nas duas últimas semanas. Os agressores culpam os estrangeiros pelo aumento do desemprego e da violência na África do Sul. As principais vítimas são pessoas vindas de Zimbábue e de Moçambique. A China autorizou hoje a entrada de soldados japoneses no país para trabalhos de auxílio aos sobreviventes do terremoto de 7,9 graus na escala Richter, que atingiu a região central chinesa no dia 12 de maio. É o primeiro envio significativo de tropas japonesas ao território chinês desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Até agora, já foram registradas mais de 68 mil mortes por causa do terremoto, além de aproximadamente 20 mil pessoas desaparecidas. O trânsito em São Paulo, a CET registra neste momento 79 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. Os piores pontos estão no corredor norte-sul, a partir da Praça da Bandeira, em direção ao aeroporto, na marginal.